Salve, salve, olhada, Decadentes número 249, para a gente falar um pouquinho do que foi essa nossa semana, né? Essa semana foi uma semana complicada, a gente teve uma vitória boa contra o CSA, mas tivemos esse jogo de ontem, que foi uma tristeza perder por Lanterna, mas tem coisa mais América do que perder por Lanterna? Impressionante, viu? Oh, brincadeira, viu? Estão aqui comigo os culpados de sempre, Lucas Deleucas e Thales Maciel, Marcelo aí novamente com a gente desde a semana passada, e o Rodolfo Monteiro, que está aqui com a gente hoje também. Vou deixar o Rodolfo, primeira vez dele aqui, dar o seu boa noite. Dá o seu boa noite, Rodolfo. Boa noite, americanos. Vamos ficar vendo a gente para passar o... Bacana. Marcelo, dá seu boa noite para a galera aí também. Boa noite, pessoal. Acho que não é só a torcida que é bipolar. O time também é bipolar, né? Tá aí uma explicação boa. Thales, ô Lucas, dessa boa noite. Thales, eu vou deixar por último. Boa noite, né? Fala de... Tava tudo indo muito bem pra Sul América, né? É isso. Concordo. Aí. E o Thales fica por último porque a gente tem que ver a expectativa pra ver se ele tá de Moicano, de Juliette. Entendeu? Mas não, o cara tá com a camisa da Iron Maiden. Essa boa noite, Thales Maciel. Boa noite, galera. Beleza? Pera aí, rapidinho. O filho, tá lá na sala. Vai lá que você acha. Então tá na mesa, filho. E aí, pessoal, beleza? Você tava procurando onde tá a vitória do América, ou Thales? Você mandou ele procurar na sala. Ou o futebol do Léo Passos? Eu acho que é o futebol do Léo Paz, cara, que ele não acha de jeito nenhum, bicho. Nossa senhora, tá foda. Tá, então aproveita e faz um resumo. Oi. Pra gente dos dois jogos aí. América 2, CSA 1 e Sampaio Correia 1, América 0. Boa, vamos lá. Agora vai ser assim, né, cara? Vai ser toda semana dois jogos, até por conta dessa pandemia aí, a gente vai ter um calendário bem apertado aí. E a gente vai discorrer sobre isso no programa, que eu acho que é interessante falar sobre isso. Até sobre a minha posição com relação ao jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas vamos com calma. Primeiro contra o CSA, jogo dentro de casa, horário de Champions League, né? 4:30 da tarde. O que sacaneia bem quem trabalha. Mas, enfim, né, como não tem torcida, eles estão... estão se dando ao luxo de colocar esses horários mais estranhos, vamos dizer assim. Uma coisa que me chama a atenção, pessoal, é o seguinte: nos jogos do América contra os times da Série B, é incrível, sempre tem do outro lado um cara que já jogou no América, ou um, ou dois, ou se bobear até o time inteiro já jogou no América. E contra o CSA não foi diferente, a gente tinha lá o Pimpão e mais o cara que passou aqui ano passado, o menino, que eu nem lembro, que era do Corinthians, mas enfim. Rafael Bilu. Pois então, o jogo contra o CSA, a gente precisava da vitória. Na verdade, todo jogo a gente precisa da vitória, né? Até é redundante falar isso. Mas a gente fomos para cima do CSA, buscando a vitória, uma escalação que agrada a gente. A gente sempre com aquele frio na barriga do Lisca, que a gente tem certeza absoluta que ele vai entrar com o Léo Passos, a gente tem. Mas quanto mais tarde ele entrar com o Léo Passos, melhor para a gente. Uma escalação que agradou. A gente buscou o ataque, o time tava legal, tava buscando e tal, mas a nossa criação, ela peca por algumas coisas e a gente falta ainda aquele cara de dentro da área, aquele finalizador e tudo. O Rodolfo joga com a 9, mas ele é nítido que ele gosta de jogar mais pelas pontas, mais aberto e tudo, não é muita dele ficar dentro da área, não. O jogo tava bem truncado, o CSA precisando também ganhar e tudo. Hoje, essa questão, jogo fora de casa, ele não está tão em evidência igual era antigamente, até porque a gente está com o portão vazio. Na verdade, se você for pensar friamente, para quem joga com o América, dependendo do time, é melhor jogar dentro do Independência, que é um gramado melhor, uma estrutura melhor, visto o que a gente encarou lá contra o Sampaio Correio. Mas uma bola do João Paulo, lançada sem muita pretensão, que seria uma dividida entre o zagueiro e o Rodolfo. O zagueiro antecipou, o goleiro estava adiantado, o que é normal, até porque o João Paulo lançou a bola antes do meio de campo. Nesse lançamento, o zagueiro deles, que não é o Leandro Castan, o irmão dele, que eu não sei como é que chama, que é o Castan também, fez um golaço contra, para a tristeza do Jaime Júnior, ou do América. Viramos o primeiro tempo com a vantagem, começou o segundo tempo, mais uma vez nosso sistema defensivo falhando, a gente tomando, tomando gol de cabeça com uma zaga alta, igual a gente tem, uma zaga forte. É, o Rodrigo Pimpão, que sei lá quanto tempo não fazia gol ninguém, não é um cara, não é um goleador, foi lá e fez um gol. Aí você joga aquele balde de água fria. É, a América sentiu um pouquinho o gol, mas controlou o jogo. E uma felicidade do Messias, o goleiro rebateu a bola sobrou para ele. Geralmente zagueiro faz gol de cabeça, o Messias chutou muito bem a bola e fez um gol, fez um bonito gol, e conseguimos segurar o resultado. Segurar o resultado contra o CSA já é preocupante, né? Não desmerecendo a instituição do CSA, mas o América, que é um time que quer subir, ele não pode tomar sufoco do CSA, ele não pode, dentro de casa, ele não pode ser o time que segura o jogo, né? Ele tem que partir para cima e ter um resultado melhor. Ótimos, 3 pontos vieram, entramos de vez no G4 e fomos encarar o Lanterna. Jogo fora de casa, uma sexta-feira, fomos com o time completo, entramos com o time completo, e talvez a gente viu aí uma das piores atuações do América, sob comando do Lisca. Um time, eu não sei se é cansado, se é um time acomodado, isso nós vamos discutir durante o programa, mas um time disperso, um time que não tinha poder de criação. É, aqueles jogos assim que parece que o time entra com aquele negócio assim, a hora que eu quiser eu faço um gol e ganho o jogo. É, e foi um jogo horroroso, até que o CSA, até que o Sampaio Correia achou um gol, uma falha do Balmer, pelo menos na minha opinião, uma falha da zaga, uma falha do Balmer em específico. 1-0 para eles. E aí a gente foi para tentar empatar e virar. Mas sem muito perigo, o Rodolfo muito mal, o Lisca colocando o Léo Passos logo no intervalo, que não surte efeito quase nenhum. Colocou o Berola, que também não é o Berola do ano passado. Colocou o Guilherme, que putz, ficou 7 meses parado. A gente pedir alguma coisa do Guilherme agora é até uma sacanagem. Enfim, foi um jogo muito ruim, o América não teve grandes chances de empatar o jogo, quem dirá de virar o jogo. É um jogo, não vou te falar que é um jogo para nós torcedores esquecermos, mas é um jogo para a comissão técnica, para a diretoria não esquecer e ver onde é que errou e tudo. E o próximo jogo já é contra o Paraná, né? Os resultados não foram bons para a gente saiu do G4. A Chapecoense ganhou do Avaí, então a gente hoje é o quinto colocado e amanhã, se tudo der certo, a gente vai cair mais uma posição, que o CRB vai ganhar do Cruzeiro, então a gente vai cair para a sexta posição, mas isso aí é outro problema. É isso, o resumo das duas partidas foi essa aí. Em 6 pontos disputados, 3 alcançados, um jogo fora de casa, um dentro de casa. Não é, se você for pensar pela lógica, 2 jogos, um dentro e um fora, você buscar 3 pontos, não é nada normal. O que preocupa muito, o que incomoda muito, é que a gente perdeu para o Lanterna, que não havia ganho de ninguém ainda, e ganhamos jogando bem mais ou menos e perdemos jogando muito mal. É isso. É uma coisa preocupante, de fato. A gente, eu acho que o jogo contra o CSA foi um jogo que a gente buscou os 3 pontos, mas não foi um jogo que convenceu. E o jogo de ontem, realmente, eu concordo com o que o Thales falou, que foi o pior jogo da era Lisca, na minha opinião, né? E aí a gente pode dissertar sobre o qual que é o problema, se é cansaço, o que que acontece, né? Marcelo, o que que você acha que é o que aconteceu no jogo de ontem? Eu acho que primeira coisa, eu vou discordar um pouquinho de vocês, na hora que vocês falam que um jogo contra o CSA foi um jogo ok. Não, não foi. Na verdade, a gente achou 2 gols. Não existiu. Ah, teve uma hora no primeiro tempo que foi lá finalizações. 10-2 para o América. Beleza. Mas não eram finalizações, bola na trave, defesa difícil. Não. O número enganava. O resultado enganou. E o que eu estou mais impressionado é o seguinte: o foco, a pilha que o time entrou contra aquele primeiro tempo do Cruzeiro, no jogo contra o CSA e muito mais aí no jogo contra o Sampaio, esquece. Era outro time, totalmente desinteressado, chega a ser disperso, verdade, desinteressado na partida. Para mim, isso é falta de gestão, liderança. Ou seja, o seu Isca lá. Cansaço. Você vai começar a falar de cansaço? Você quer melhor situação para ele entrar logo de cara com o Guilherme, com o tal do Callison? O Callison não foi ele que pediu? Para descansar a turma, né? Exato. Você está 5 rodadas com o cara no banco. Foi ele que pediu? Ele conhece o cara, não é possível. Então, sim, entra com o Flávio, com o Carlson, com o Guilherme, para descansar. Exatamente. Agora, vai ficar falando de desgaste? Não tem coerência. Senão fica fácil também, né? Se você começar a jogar... É, fica igual o pessoal, ah, é grama, é o som alto, é porque o vestiário tava sem chuveiro. E não é por aí, né? Eu acho que... A minha preocupação, eu tô vendo o seguinte, é que eu não consigo ver a mão do Lisca no time. E, aliás, quando a gente vê, geralmente é pra fazer lambança. Nunca é pra melhorar. Assim, parece que... Outro dia eu falei no grupo que parece que é o seguinte, falaram com o Lisca que tudo no América é difícil. Aí ele acha que ele tem que fazer a parte dele pra tornar o jogo difícil. Tem que falar que isso é só um dito da torcida, viu? Não pode... O treinador tem que ajudar, pode atrapalhar não, hein? Né? Você, Rodolfo, o que você acha disso? Opa! A minha opinião é diferente de vocês. Na verdade, eu acho que a única partida que nós jogamos mal os 90 minutos foi contra o Cuiabá. Toda era lista, inclusive os dois jogos contra o Atlético. Né? Que se tivesse sido expulso o zagueiro no segundo jogo, certamente nós teríamos disputado a final. É, nesses jogos da Série B, está claro para mim, é a nossa segundo tempo, o time dentro do potencial de cada jogador, né? Indo muito bem no primeiro tempo, não tão maravilhoso quanto foi contra o Cruzeiro. Todos os jogos nós dominamos amplamente o primeiro tempo, exceto o jogo do Cuiabá, exceto esse jogo. O que está ocorrendo é a nossa queda muito grande no segundo tempo. Nosso jogo tem sumido no segundo tempo. E às vezes que nós marcar gol, é mais por sorte. O gol do Messias foi o gol sorte, né? Qual que é o outro tipo? Nós marcamos um gol no final do segundo tempo. A tendência é nós estávamos entregues no final do segundo tempo. Nós achamos um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Então, assim, foi contra a Ferroviária. Me impressiona a nossa queda no segundo tempo. Aí, o que está me parecendo? O Lisca, ele está treinando bem o time. Tá? Nós temos jogadas boas, temos força no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, principalmente, as substituições dele não são boas. O nosso time não consegue manter a mesma força no segundo tempo, principalmente as substituições. Aí, provavelmente, nós vamos discutir isso mais na frente, né? Mas essa é a minha visão do que tem acontecido conosco. Eu concordo com você. Eu acho que as mexidas do segundo tempo têm atrapalhado muito o esquema tático do time. E às vezes, é umas invenções, dobra de lateral, que mais? Aí pega, tira um lateral... Bota o meia, Juninho vai pra lateral, é umas coisas que eu não sei se precisa, sabe? Né? O que o Marcelo falou aí, por exemplo, sobre o time que poderia ter entrado contra o Sampaio Correia. Dá pra entrar com o Rickson, dá pra entrar com o Flávio, gente, eu reclamava do Giovani. Depois do Léo Passos, eu não reclamo do Giovani mais não. Porque o Giovani, contudo, pelo menos, ele segura a bola ali no ataque... Entendeu? Faz um cerca Lourenço ali pra segurar o ataque dos caras e tal, aquela coisa. O Giovani consegue dominar a bola, né, Jair? Pois é, cara. Então. Pelo menos dominar assim, a bola, o Giovani consegue. Então, assim, dava pra entrar com o time aí, pelo menos, mas. Eu tô supondo aqui que o problema é cansaço. A gente não sabe se é, né? A gente está supondo que é cansaço. Mas, eu acho que pode ser, só que eu acho que até isso a culpa é de uma certa forma da comissão técnica, assim. Sim, claro. Porque. Gente, ele tá vendo o calendário. Todas as entrevistas o Lisca fala isso. Fala assim, nossa, a gente vai ter que rodar elenco, porque são muitos jogos em um curto espaço de tempo. E é mesmo, tipo assim, a América jogou, diferença de 3-4 dias, você joga um jogo, viaja pro Maranhão, joga outro jogo, agora vai viajar pro Paraná, joga outro jogo, cara, os caras morrem, não tem condição. E contra o Sampaio Correr, pra mim isso ficou muito evidente, porque eu acho que a estratégia do Lisca foi, eu vou matar o jogo nos 15 primeiros minutos ali, nos 10, 15 primeiros minutos, fazer um gol, e depois tentar segurar, porque depois o time começou o jogo marcando em cima, a gente teve oportunidade, teve até o lance do Zé Ricardo que mandou pro Rodolfo, e o Rodolfo perdeu, teve um lance também do que o goleiro pegou a bola ia cair no pé de alguém no rebote, o goleiro conseguiu mandar para escanteio, quase que, se não me engano, o Mateuzinho também conseguiu finalizar, então o time começou contra o Sampaio Correia, aquele jogo que a gente vê assim, qualquer hora vai sair um gol, o jogo tá tranquilo, primeiro pois que o time é, mas, Sampaio Correia, muito mas isso também, vamos conversar que é um... Vamos conversar que é um saco no time do Lisca também, que é esse negócio de administrar resultado, né? Não, faz 1-0, aí o time volta no segundo tempo. Mas é a escola gaúcha, né, Jair? O que eu tô dizendo é que O Lisca começou com o time titular, mas é um time que ia cansar, porque não tem condição os caras jogarem quarta e sábado, terça e sábado, toda semana, e os caras vão pregar. Ainda mais assim, que a gente tem ali o Marcelo Toscano, que não é novo, a gente tem o Rodolfo, que não é um cara magrinho, né? Então, a gente não está mais com pontas de velocidade, o Mateuzinho nem quando está descansado não aguenta correr. Então, assim, não é um time já ágil, né? Não é um time tão rápido assim lá no ataque. E você fica jogando quatro. Eu preferia que ele tivesse entrado com alguns reservas, e mesmo se ele tivesse perdido, pelo menos justificaria em certo sentido, ele está rodando o elenco, mas ele não fez isso, a gente perdeu, agora a gente vai num confronto direto contra o Paraná fora de casa. Porque então... pensa o seguinte, na verdade o nosso objetivo, pelo menos em setembro, na minha opinião, é a Copa do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo, mas pô, em setembro... Não, cara, mas é uma questão, a premiação é uma coisa importante para a América. Mas eu acho que não tem premiação que compensa um acesso para a Série A, sabe? Tipo assim. Eu sei isso, mas eu vou dizer o seguinte, em setembro, compensaria fazer um rodízio um pouco maior na Série B, justamente para poupar peça, não estou dizendo que é para entrar com time reserva em Série B, não. Eu só estou dizendo que se tem um mês para fazer rodízio, esse mês é setembro, você entendeu? Porque se a gente precisa do Rodolfo descansado, então vamos descansar o Rodolfo. Se a gente precisa, quem mais precisa descansar no time? Eu, por exemplo, Juninho, eu não concordo, porque Juninho esse ano não jogou nada ainda para explicar a titularidade dele, na minha opinião, você entendeu? Eu acho que ainda pode, Juninho tem que rende mais do que está rendendo. Então, assim, se é para descansar essa turma, vão descansar. Descansar um dos zagueiros, vão descansar. Infelizmente, o tal do Joseph ou o tal do Anderson, sei lá mais quem, vai ter que entrar uma hora, porque um dos dois zagueiros vão tomar um cartão amarelo. Não adianta. Então, o cara se tá no seu elenco, ele vai ter que jogar. E a hora de botar para jogar é essa. E se é para botar para jogar, que seja no Brasileiro Série B e não na Copa do Brasil. Você tá entendendo o meu ponto de vista? Não, isso sim. E tem um problema que é uma coisa que tem me preocupado. Isso aí, assim, pro restante da competição, me preocupa até mais do que um tropeço específico fora de casa. É que o Lisca já falou algumas vezes que o América está com problema de contra-ataque. Na verdade, o América está com problema de criar a jogada pro gol. A gente fez 8 gols na Série B. Eu estava até pegando os números. Desses 8 gols, só 3 gols foram gols de bola rolando, de jogada, cruzamento e gol. Dos outros 5 gols, foi 1 gol contra, 1 gol de pênalti, 1 gol de falta direto, 1 gol de bola parada, de um rebote de uma falta e uma bola parada de escanteio. Ou seja, menos da metade dos gols que a gente faz são gols de jogadas trabalhadas. São gols muitas vezes que aparece que surge um. Não, eu vou até colocar um pouco mais. Não vai acontecer sempre. Eu vou até colocar para você um outro lado. Você falou de contra-ataque. Da onde que surge um contra-ataque? Ou ele surge do goleiro, que ele joga bem a bola, ou ele surge de um zagueiro que acha um cara solto lá na frente. Ou, na pior das hipóteses, o primeiro volante que faz um passe maravilhoso e mete a bola encaixada lá na frente. É o único jeito de ter contra-ataque. Nosso goleiro, de vez em quando, dá umas dessas. Né? É só para terminar. O nosso goleiro, de vez em quando, até acha umas bolas, mas falta velocidade para o pessoal ir lá e achar, abrir espaço para ele. A nossa zaga não tem uma saída boa de bola. Eles têm outras características positivas, mas passe de saída de bola eles não têm, não. E nosso primeiro volante é o Zé. O Zé, de vez em quando, acha uma bola. Mas muito de vez em quando. Então, assim... Não é papel, né? Não vai. Então, quando a bola chega no segundo volante, meu compadre, o outro time já armou inteiro. Então, não tem contra-ataque mais, né? E sobre o Juninho, uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu tenho observado, assim, é uma mudança que é um pouco sutil, mas que eu não sei se é por querer, se isso é dedo do Lisca, mas que é uma coisa que me preocupa também. Antes, o Juninho jogava meio que de segundo volante. O Juninho sempre saía um pouco mais com elemento surpresa. Só que era o Zé Ricardo, o Juninho, o Alê, sem obrigação de marcar, ele como um meia central ali mesmo, e distribuía a bola para os pontas e o centroavante. Agora meio que aconteceu um pouco de uma inversão, assim, que o Zé Ricardo agora é o único primeiro volante, é o único volante que marca mais ou menos, que está de meio campo, o Juninho de um lado e o Alê do outro. Isso para mim tem matado o futebol do Alê, porque ele restringiu, agora ele só fica ali meio que na meia esquerda, às vezes ele troca de posição com o Juninho, mas ele só fica meio que ali na meia esquerda. E, cara, o Juninho, ele é um elemento surpresa. É o cara pra correr e, eventualmente, achar um gol. Sim. Não é um cara pra armar a jogada. E a bola tá caindo no pé do Juninho. Pô, quando você vai correr, aconteceu ele errando passe de 3 metros, 4 metros. Porque não é a dele. E a característica principal do Juninho é os 2 pulmão que ele tem, cara. É, exatamente. O bicho tem 2 pulmão bem dotado, né? Mas, enfim. Então ele tá jogando mal e o Alê não tem rendido o que rendeu no começo do ano. Pra mim, tem um pouco a ver com isso. Ele mudou o posicionamento. O Alê não tá tendo aquela mesma liberdade de ficar ali no meio distribuindo bola. Agora ele tá no canto, vira e mexe, ele tem que cobrir a subida de lateral e tudo, que não é a do Alê. Então, isso me preocupa também, que é um dedo do Lisca, que é algo no time que não tá funcionando, na minha opinião. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou parafrasear o meu amigo Adolfo, que tá aqui nos comentários, só pra te perguntar, você sentiu o dedo do Lisca, Lucas? Ui. Eu acho que o time inteiro sentiu, acho que por isso que os caras estão tristes, estão meio amuados. Deixa eu ler os comentários. Ô Jário. Oi. Assim, o meu entendimento é um pouquinho diferente de vocês. Eu acho o seguinte, vocês notarem, mesmo com a América não tendo uma força de ataque muito grande, o goleiro praticamente não está fazendo defesa, inclusive no jogo do Cruzeiro. Eu não vou comentar o jogo do Cuiabá, não, porque realmente para mim foi uma linha fora da curva. Então, assim, mesmo quando nós damos adversário, raramente o nosso goleiro faz defesa. Quando o Sampaio Correia, eu acho que não fez nenhuma defesa. Eu não estou lembrando de nenhuma defesa do goleiro. Então, mostra que o time está muito bem defensivamente. A forma que o Lisca está montando o nosso time está dando uma força defensiva muito grande para a gente. Nós não estamos passando sufoco. Nós estamos tomando gol. Aquele gol foi um gol eventual. Assim, foi uma jogada eventual, muito bem trabalhado. O lateral esquerdo, ele cruzou da toda a lateral, deveria cruzar. Assim, foi espetacular aquele lance dele. Um único. Eu nem falo que foi falha da nossa zaga, não. Que, inclusive, para mim, é a melhor zaga que nós tivemos nos últimos anos. Vai ser raro a gente ver uma zaga tão boa quanto essa que nós temos aqui. E para isso, apesar de nós termos apenas um volante que está ficando, que é o Zé Ricardo, a forma que ele distribuiu o time está dando essa força defensiva, e todos defendem, né? A marcação nossa. Uhum. Lembra a época do Ederson, quando ele estava aqui conosco aqui. Aí, o que ocorre é o seguinte: o Juninho, ele não está jogando bem. Contra o Sampaio, foi a pior partida dele este ano, disparadamente. Então, sumido. Assim, é onde que o Teco errou. O Teco errou. Ele tinha que ter colocado o Diego Ferreira no lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma. No lugar do lateral direito, era uma troca de Diego Ferreira. A troca natural, né? Natural, tranquila. Até porque o Diego Ferreira, eu não gosto dele. Tá certo? Praticamente, sim, esse lateral, eu esqueci o nome dele agora. Esse lateral. Daniel. Ele acrescentou muito no nosso time. Então, o que está ocorrendo, filho? O Lisca substituiu errado. Está na cara, tirou toda a força do nosso time, porque o Junita, o lateral direito, e o Junita estava jogando mal, estava sem força, foi comentado aqui. Né? Não entendo. É a terceira partida que o Alê some depois do segundo tempo, e ele não tira o Demóvel. Tirou o Alê aos 40 minutos do segundo tempo. Para mim está claro, evidente, que ele tinha que ter tirado o Alê no início do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, porque realmente ele sumiu em campo. Ninguém viu ele falar. Pode ser pela configuração tática do Lisca. A outra questão aqui, para mim, é importante, é que vocês falaram que os gols realmente foram boa para dentro, foi na sorte, algumas jogadas. Faz parte do conjunto. O time que ataca muito gol, nós estávamos atacando, uma hora. Nós não somos um time de grande qualidade técnica. A qualidade técnica ali que nós temos é um outro jogador. Então nós erramos muito gol, principalmente, erramos gol demais. Uma hora, de uma forma ou de outra, sai gol. É o que está acontecendo, que para mim é natural chutar muito a gol, como nós temos chutado no primeiro tempo. Né? Ou no primeiro tempo. O Marcelo falou aí que foi um domínio ilusório. Foi, no primeiro tempo, se não me engano, foi 12 chutes a gols. Foram poucas defesas do goleiro. Mas boa parte das bolas que nós chutamos a gol passaram perto do gol, né? E foram chutes fortes. Então, assim, acho que as nossas instituições, o Lisca não está enxergando corretamente o jogo. Verdade. Thales, você pediu para falar? Eu já até entrando um pouquinho nesse assunto substituição aí, são duas coisas aí que me incomodam e tudo, me chamam a atenção. A primeira é o seguinte, a regra agora são 5 substituições e tudo bem. É necessário fazer as 5 substituições? Não, isso não é necessário. Dependendo de como é que está o jogo, não é necessário você trocar 5 jogadores. A segunda coisa a gente tem banco hoje para fazer substituição? Para o tipo de jogo que a gente precisa? Também acho que não. Por incrível que pareça, eu vou falar só das 4 substituições, esquece até a última lá. Entrada do Léo Passos, entrada do Berola, entrada do Callison e entrada do Guilherme. essas quatro substituições, nenhuma deu nenhum efeito. Pelo contrário, o time caiu de produção. Então, assim, será que realmente o nosso elenco está legal para isso? Ou está na hora desses caras entrarem? Está na hora do Berola? O Berola já chegou. O Berola, a gente já sabe, é um jogador mais velho, com histórico de lesão. Será que ele está pronto para jogar? Será que ele tem confiança para jogar? Guilherme, idem. Guilherme ficou parado aí tanto tempo. Callison também, apesar da gente não conhecer muita história dele, até onde a gente sabe, ele não vinha atuando constantemente. Então, um jogador que estava parado. Então, ele vai sentir o tempo de jogo. Então, eu acho que, assim, o jogo contra o Sampaio Corrêa era a chance de entrar com um time alternativo. Lança a mão aí daquele menino do Carlos Alberto, do Cauê, do Rickson. Tinha que ter tentado esses caras, que são os caras mais jovens, com mais velocidade, vamos dizer assim. E no segundo tempo aí sim você entraria com os caras considerados titulares. Talvez a estratégia do Lisca nesse ponto aí foi muito errada. E nosso banco de reserva também está bem deficiente. A gente na verdade não tem 11 titulares, porque se for pensar o Mateuzinho, a gente não está nem falando dele porque ele nem pegou na bola direito, ele não participou, ele não é o jogador que a gente esperava dele, né? Tanto é que as brincadeiras agora é que o Santos demorando demais para levar o Mateuzinho. Isso é muito ruim, porque é um prata da casa e tudo. E outra coisa, só finalizando, a questão do Felipe Augusto. E se vê mais dois jogos nossos, não leva mais, não. Não, não leva. E só finalizando com relação ao Felipe Augusto, sobre o que o Lucas falou aí, a questão do Alê tendo que marcar, com o Felipe Augusto, por incrível que pareça, o Felipe Augusto é um péssimo jogador, um atacante horroroso, mas que recompunha bem. Fazia esse trabalho de recomposição. E a gente tá sem ele. Quem tá no lugar dele ali, na teoria, é o Mateuzinho, que não marca ninguém, né? Então, é mais ou menos por aí que eu tô vendo esse América nosso aí. Na Série B, querendo ou não, velocidade faz muita diferença. Tem perna de pau, uma perna de pau corre. Mesmo físico, né, Lucas? Melhora. E o nosso meio pra frente ali, cara, Rodolfo, Toscano e Mateuzinho, e de um lado o Alê, não tem como, é muito lento. Os caras não dão conta de acompanhar. Eu concordo com você com relação a assim, não necessariamente todo jogo precisa fazer 5 substituições, e talvez as pessoas que entraram ali não corresponderam, mas quem saiu precisava sair mesmo, né? E o problema é que às vezes essas trocas não funcionam, porque às vezes ele escolhe errado quem que vai entrar, ou pior, mexe na estrutura errado do time. Estrutura. Então, a mexida de ontem foi desespero total, assim, colocar Guilherme, Callison, Vitão, tipo assim, ele não sabia mais, mas ele teve um filmado ele olhando pra pranchetinha assim, eu acho que deve ser só pra falar assim, pô, deixa me filmar aqui, porque eles não vão falar que eu tirei... Unidunite, salame mingo, e foi lá escolher quem entra. Ele agachado olhando pra pranchetinha assim, eu acho que aquilo ali foi só pra pegar alguém, tirar a foto e mostrar o professor analisando a tática, porque na prática, assim, não funcionou, e o cara só entrou no meio, eu não entendi nada do que ele tentou fazer. Deixa eu ler uns comentários aqui rapidamente. A Lili Santos está falando aí, o América Dr. Frankenstein adora ressuscitar um morto. Jogar com lanterna é sempre ruim para nós. Né? O Sérgio Luiz Raso está aqui falando, ó. A América gosta de levantar time fraco, time bipolar, concordou aí. Né? O Adolfo, salve decadentes, um final de semana de muita alegria proporcionado pelo nosso América, rei dos lanternas, futebol clube. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, boa noite, decadentes, dando um salve aí pra gente. Tá falando aqui do Léo Passos. O Léo Passos tá de parabéns pelo empresário que tem. Concordo, viu? Acho que eu vou contratar o empresário dele pra gerir minha carreira, viu? O Adolfo tá lembrando aí, o pai tá off hoje, chateado. Ele tá até com a carinha de falei. O pai hoje não tá bom, não. E olha, Adolfo, que amanhã é feriado, hein, nego? Amanhã o papai vai dormir até meio-dia. O Gilmar Pereira tá perguntando, tá dando um salve aí pra nós. E chegou atrasado, acho que ele tá na mesma vibe de alguns jogadores do América. Queria a opinião de você sobre o Alê. Ele joga de volante ou é meia? Pra mim, volante ele não é não, porque ele não marca. Ele não tem velocidade pra marcar. Então, volante, pra mim, ele não é não. Desde o começo do ano, ele joga de meia. Assim, não, ele nunca jogou com a função pra ser um volante de fato, né? O América, é o que eu observei, não sei assim, na minha leiguice, né? Ninguém aqui é especialista. Mas, assim, ele era pra mim o Juninho e o Zé... mais atrás, o Juninho saiu um pouco mais, né? O Juninho saiu um pouco mais de elemento surpresa e o Alê sempre foi meio. Só que agora ele fez um triângulo ali que ele colocou o Zé só segurando, o Juninho de um lado e o Alê do outro. Mas o Alê sempre foi meio, né? O que tá me dando medo é que daqui a pouco a gente vai ter que começar a rezar pro Ademir voltar. Eu tô rezando desde semana passada. Tá, mas você concorda comigo que, pô, um time que quer subir tem que depender de Ademir. Tamo morto. Com certeza. Não, já tô com saudade de Ademir. E pra ser bem sincero, eu já tô com saudade do Ademir, até o Felipe Augusto me dá uma saudadezinha. Porque ô, gente, eu tô falando bem do Giovani. Eu tô falando bem do Giovani. O Ademir é craque perto do Giovani, vocês estão entendendo? É porque o Felipe Augusto é mais uma opção pro Lisca não colocar o Léo Passos. Então, eu tô com saudade do Felipe Augusto nesse sentido. Aqui, o Léo Passos, ele entrou bem. Primeiro minuto do jogo, ele deu as duas assistências, ficou na cara do gol as três vezes, depois sumiu. 15 minutos. Ele perdeu todas as outras jogadas que passaram por ele, impressionante. Mas eu até pensei assim: hoje eu vou. Até que hoje nós vamos comemorar um gol dele. Partida, né? Mas que eu queria fazer um outro comentário: realmente, que nós sofremos muito com o América ressuscitando o time. Mas esse Sampaio, ele não é um time ruim. Ele estava perdendo porque parte da equipe, do elenco, estava com corona. Então, assim, praticamente todos voltaram no jogo do América, né? E contra o CRB. Contra o CRB, por exemplo, eles estavam perdendo e empataram. Então, assim, acho que ele deve fazer uma boa campanha. Então, não sei se para disputar aí para a Série A, mas não é para ficar na lanterna. Então, assim, são coisas do América, né? O time ficou bom no jogo. O Gilmar O Léo Passos realmente entrou irreconhecível, né? Porque ele entrou, ele deu uma assistência com o Rodolfo na trave, depois ele deu a finalização, passou perto, aí depois ele voltou a ser aquele Léo Passos que a gente conhece. Aí ele assustou, falou, pô, sou eu, né? Para, né? Tá errado. O Gilmar Pereira tá falando que pra ele a Lê é meia também, fica se embolando com o Mateuzinho na esquerda. Lento e pouco criativo. O Paulo Braga tá aqui, boa noite, perdeu pro Lanterna e vai ganhar do líder, o que é plenamente possível quando a gente fala de América. A América tem dessas coisas, ainda mais se passar o jogo para todo o Brasil, Sport TV. Ô Thales, a teoria de que o Mateuzinho só joga em jogo que passa no Sport TV é sua, né? Mas esse passou. A teoria é minha. Mas sobre essa questão do América ganhar do líder e perder pro Lanterna, isso aí alguém comentou muito bem. Existe um manual do América na Série B, né? Série B não, existe um manual do América nos campeonatos, né? A gente consegue fazer isso sempre. Perder pro Lanterna, que eu diga o Paysandu, não lembro se era na A ou na B, a gente tava. Paysandu, acho que não tinha ganhado de ninguém, veio aqui, ganhou da gente, e por aí vai. Paraná, duas únicas vitórias do Paraná em cima da gente, e por aí vai. E a gente vai, ganha de um Santos lá dentro, ganha do Inter, faz uns negócios muito absurdos, muito loucos, que ninguém acredita. Então, quem sabe essa máxima aí não vem e a gente não, pela primeira vez nessa Série B 2020, aí a gente não faça uns 3-4-0 no Paraná. Que, inclusive, desculpa, pessoal, só um minutinho, o último jogo que passou do Paraná contra. Quando o time bem mais ou menos meio, custou achar um gol. Passou no Sport TV também. Foi agora. Se não me engano, esse Paraná e Figueirense passou, não? Paraná e Figueirense, isso mesmo. Foi o Figueirense é um time. O time do Figueirense é horroroso. O time do Paraná também tá muito longe de ser um time bom, mas muito longe. Bem mais ou menos o time do Paraná. Bem mais ou menos. Será que o problema na tabela? Que o Bressão machucou. O que me preocupa nessa tabela é que depois do Paraná, a gente pega o Figueirense em casa. E o Figueirense está em crise lá. Está em crise lá, os torcedores invadiram o estádio. Encheram de porrada os caras. Encheram de porrada. E quando isso acontece, a gente já sabe, né? Inclusive, contra o próprio Figueirense do passado, a gente sentiu na pele como é que é. Isso é preocupante. O Christian do Figueirense? Quem? Oi? O Christian. Ele está machucado ainda, até onde eu sei. Tá recuperando ainda. Mas ele tá no Figueirense. Tá, Figueirense. Né? O Figueirense só pode devolver ele inteiro, né? Ele tem que ficar tratando lá. Que beleza. Tomara que ele não tenha apanhado ontem, né? Por falar em devolver inteiro, essa semana nós tivemos uma notícia de que nessa negociação do Mateuzinho com o Santos, nós estamos devendo ao Santos 1.800.000 caso Leandro Donizete. O que vocês acharam dessa notícia aí? Meio bizarro. Não sabia disso não, viu? Fiquei chateado. Achei que esse prejuízo já tinha ido embora já. O que eu acho que aconteceu pelas contas, a gente pagava 150 mil para ele, né, por mês. Acho que ele ganhava 300, a gente pagava metade. 150 mil dá o que seria equivalente a 12 salários, né? Isso, um ano. O que eu imagino deve ser que depois que ele parou de. Depois que ele machucou, a América parou de pagar e deixou a conta para o Santos. Só a única explicação, porque a gente não paga pelo empréstimo, né? Assim, pagar para o Santos para contratar ele por empréstimo. Então a única coisa que faz sentido para mim é isso. Então tem um boi na linha, porque numa reunião de conselho há uns tempos atrás, o pessoal falou que boa parte do rombo do orçamento era pagar Leandro Donizete. Não, mais que isso, eles falaram, em 2018 eles falaram que terminaram o ano com todo mundo acertado. Pois é. Aí então, aparece assim, Paulão, aparece Leandro Donizete. Tem mais esqueleto dentro desse armário? Mas o Paulão, o Paulão ainda estava no América, né? Então eu pensei que não estaria na conta, porque em tese não teria que fechar nada com ele, dado que ele ainda estava aqui. Mas o Donizete era só o prazo da recuperação dele, né? Então em tese já deveria estar sentado. Por isso que eu tenho medo quando fala assim: Leandro Silva fez rescisão amigável com o América. Daqui a uns tempos aparece aí uma ação trabalhista aí. Porque o Paulão foi amigável, Leandro Donizete foi amigável, tudo é amigável, mas depois quem paga a conta é nós, né? Ou seja, porque vai sair numa venda do Mateuzinho. É bacana, mas é 2 milhões a menos. 1 milhão e 800 a menos. E eu tô achando engraçado, porque usaram essa muleta em alguma reunião de conselho uns tempos atrás para falar que, nós já estamos com orçamento, só o Leandro Donizete está ocupando 150 mil, não sei o quê, blá, blá, blá, não dá para contratar, não dá para não sei o quê. Então, quer dizer, você usa o seu argumento, né? O argumento que te interessa na hora, né? Como diz o Marcelo, quantos esqueletos tem para pular do armário ainda? Né? Então, isso é uma coisa meio preocupante, né? O problema é que transparência é básico, é fundamental. E aí tá faltando, né? Como em outras vezes também. Pois é, isso aí, é por isso que eu tô achando engraçado, que assim, não teria problema nenhum se realmente a gente deixou de pagar como diz, meteu o bombril na gata lá e viu o que que deu. Mas eu tô revoltado porque usaram esse argumento numa reunião de conselho para argumentar por que que não dava para contratar. Porque tem 150 mil ocupado pagando Donizete. Tudo bem, então paciência, realmente não dá para contratar. Pô, mas, sabe, é brincadeira, velho, isso é umas coisas que não... Realmente é bem complicado. Fala, Thales, você tá querendo falar aí? Tô vendo que você tá com a... Esse negócio de contratar jogador que já foi considerado até um pouco de ídolo na cachorrada, isso nunca deu certo com a gente. A gente vive repetindo o mesmo erro, cara. Donizete veio pra cá, comeu e dormiu, ainda tá levando dinheiro da gente, agora tem esse Berola aí. E o Guilherme tá carregando, hein? E agora tem o Guilherme. Você me deixou triste com sua frase, porque o primeiro que eu pensei foi o Guilherme. Mas, bicho, tomara que o Guilherme seja a exceção. Não a exceção da regra, né? Mas seja uma das exceções. Na verdade, se você for me perguntar, o único jogador que eu me lembro que passou por lá, que deu certo, na verdade foram dois que deram certo aqui, isso é minha opinião. Foi o Marcos Rocha e o Mancini, os únicos dois que eu me lembro que deram certo aqui. Fábio Júnior foi ele. O Fábio Júnior teve aquele Pablo também, que era um meio atacante que jogou aqui em 2015, que com o Giba ele foi rei. O Fábio Júnior não chegou a nem ser ídolo do Atlético, não. Ele jogou pouco. Mas jogou uns dois anos lá. Ele foi, ele jogou, saiu e voltou pro Atlético de novo. O Fábio Júnior foi... Pode falar, Rodolfo, desculpa. O Fábio Júnior foi importantíssimo para nós sairmos da Série C, né? Ainda em direção à Série A. Então, assim, muito importante. Nós tivemos o João, teve uma boa passagem conosco, né? Verdade. O Zé Alves Aguiar tá levantando aqui, gente. Alguém sabe quanto vale o Mateuzinho? Falaram na Itatiaia que não existe negociação, o Cuca ligou pro Mateuzinho sondando. Essa ligação existiu mesmo, mas tem negociação sim. O problema é que o Santos não está podendo registrar ninguém por causa de outros rolos. Então, essa coisa está meio parada em função disso, né? Mas até onde eu sei, a proposta que veio no começo do ano foi do Ceará, 3 milhões por 50% do passe dele, né? Aí o América queria 13, e aí não deu negócio. Diga, Marcelo. Só para essa história do Mateuzinho, tem um repórter aqui no interior que é setorista do Santos. Segundo eles, já tá tudo apalavrado, tá tudo certo, tanto o Mateuzinho quanto o Elias. Só tá faltando, porque parece que semana que vem sairia um acordo, um novo acordo com o Hamburgo, e em 10 dias eles poderiam contratar ou registrar jogadores, e segundo esse cara, tá tudo certo, tá tudo apalavrado já. Até onde eu sei também, tá bem adiantado as conversas aí. Eu particularmente tenho até dúvidas se a gente deveria deixar o Mateuzinho jogando, particularmente, que eu acho que a cabeça dele tá menos ainda do que já tava, Então, e agora, uma coisa, será que o Mateuzinho vai dar certo? Cara, o que você chega de dar certo com o Mateuzinho? Então, boa pergunta. Porque assim, a torcida do América, por incrível que pareça, é uma torcida paciente, cara. O Mateuzinho vem numa oscilação muito grande, tem muito tempo. E a gente sempre naquela esperança, naquela confiança que uma hora ele vai jogar bem. Ele dá certo, ele ser mais ou menos aquele jogador de uns 3, 4 anos atrás, um pouco melhor do que aquilo. É o cara que... Porque assim, ele, pelo tamanho dele, se espera que ele seja ágil e driblador. Duas coisas que ele não está tendo ultimamente, nem agilidade, nem o drible mais. E o chute dele também, ultimamente, está bem dos traquezinhos. Então, eu acho que se espera do Mateuzinho é mais ou menos isso. Pelo menos eu acho que o Santos está esperando o Mateuzinho, é um Mateuzinho de uns 3 anos atrás, 3 anos atrás. Hein? Não é isso aí que ele está jogando, não. Do ano passado e desse ano, não. Eu imagino o seguinte, o Mateuzinho, no auge dele, ele vai conseguir um time de segunda prateleira no Brasil. Eu acho que o Mateuzinho vai ter um fim parecido com teve uma época do teve a Portuguesa, tinha um cara que chamava Celcinho, que começou muito bem, aí o que ele vai conseguir vai ser um time médio ali da Rússia ou da Ucrânia, aí depois ele vai ficar mais ou menos, depois vai ficar num time razoável de Portugal, depois ou vai ficar rodando as divisões ali mais ou menos da Europa, ou então vai vir para ficar jogando nesses times entre Série B e Série A, não vai fugir muito isso não. Mas aí eu lembro que o Jairo comentou semana passada, ele de repente chegar ao Messias, contar para ele como é que foi lá, para ele ver que nem toda venda é boa. É, que o cara tem que jogar. É, mas o Mateuzinho, além de tudo, eu acho que ele é extremamente mal assessorado. Todo jogador que o pai se envolve, todo jogador que o pai se envolve demais na vida dele, eu acho que não dá muito certo, eu acho. E, sei lá, eu não vejo o Mateuzinho bem assessorado nessa parte, não. Sei lá. Isso aí, o Paulo Braga tá aqui falando, ó. Rezar para que ele dê certo para faturarmos com a futura venda. Tomara. Como eu já falei aqui em outros programas, para mim ele bateu no teto no América. Talvez em outros times ele reviva o potencial dele, até melhore, porque aqui eu acho que ele é muito mimado e bateu no teto, entendeu? Então ele vai ter que achar o espaço dele. Vamos para a Bari Colatina? Bora. Então tá bom. Então vamos começar pelos balas. Bala América e CSA, bala da galera. A gente faz a votação no Twitter, né, gente? Foi eleito aí Messias com 73,9%. Fez gol e tudo. Seguido de Zé Ricardo com 10%, Rodolfo com 8% e João Paulo com 6%. Rapaz, o Messias tem feito grandes jogos, viu? Nessa volta dele aí. Eu acho que é um cara que tá com a cabeça focada ali. A gente falou isso aqui em alguns programas atrás, em reviver os melhores momentos dele, né? Para tentar novamente uma grande venda. Então eu vou de Messias mesmo. Eu vou no bala da galera também. Lucas, seu voto. Eu vou de Messias também. Ele fez algumas intervenções importantes ali, de cabeça, que eu lembro de um contra-ataque, a bola veio no alto, assim, tá ele, o zagueiro, ele conseguiu tirar. Ele tem feito isso bacana, tirar na bola e já conseguir sair jogando, isso eu acho que é muito importante. E fez o gol, né? Acho que nos deu um alívio ali que é o mais importante. Isso aí. Rodolfo, seu voto. Eu sou fã do Messias, né? Ele tá jogando muito. E marcou o nosso gol que dia, mas pra mim, a partida do Zé Ricardo contra o CSA foi perfeita, tá certo? Ele não errou nada. Como nós falamos, praticamente é ele que está marcando sozinho. É o único volante que nós temos, tá certo? Zé Ricardo. Infelizmente, eu acho que o Zé Ricardo e o Messias não ficam conosco até o final do ano, tá certo? Bem que estão jogando. Tá bom mesmo, bom voto. Marcelo, seu voto. Olha, na lógica seria o Messias, mas até uma homenagem, tá? Porque o cara toma tanta pancada, o pessoal critica tanto o Zé Ricardo. Eu não sei, tem um cara que tem um birra com ele. Ah, porque é da base, eu não sei o que acontece. Mas é pancada. Pô, teve um dia, uma quarta-feira no grupo lá, foi o dia inteiro discutindo. Pararam de discutir a camisa para discutir o Zé Ricardo. E o dia inteiro, Paulo Zé Ricardo. Então eu vou votar nele. Homenagem, tá velho. Até agora, Thales, qual que é seu voto? Eu faço minhas palavras de Marcelo e Rodolfo. Junta o que os dois falou, é o que eu estou falando, é Zé Ricardo. Então é isso aí, Zé Ricardo eleito bala do jogo contra o CSA. O Lucas votou já? Votou no Messias também. Votou no Messias também? Votou. Então, mas ficou um empate, né, com o bala da galera, ficou 3-3. 3-3. Mas não, então eu vou mudar meu voto, vocês me convenceram, eu vou trocar pro Zé Ricardo. Então o Zé Ricardo eleito, aí, em homenagem a esses três aí, ó, Zé Ricardo eleito vai ganhar um abraço do Thales. O Thales tava com saudade de dar um abraço aí, cara, a verdade é tava, isso. Tava. Eu sou fã incondicional do Zé Ricardo. Tá certo. Colatina América e CSA. Eita, quem foi o pior? Eleito ali com alegria, Léo Passos, 68%. Alê com 12%. Lisca com 10%. E Juninho com 10%. Thales, vamos fazer a ordem inversa. Seu voto pra Colatina. Olha, Léo Passos não joga absolutamente nada. Toda vez que ele entrar em campo, ele é o Colatina, sem dúvida alguma. Então, se ele está entrando em campo, alguém é ocupado por isso. Então, meu voto para Colatina vai ser duplo. Vai ser no Lisca e no Brax. Faz sentido. Brax, que inclusive comemorou muito no Twitter a contratação do Léo Passos na época, pela revelação. Marcelo, seu voto para Colatina? Ah, vou ter que repetir o Thales. Não tem jeito. A única diferença é que, como o pessoal fala lá no grupo, o Brax nunca erra, né? Não, ele, na verdade, é o seguinte: ele, quem, quando acerta, é ele, quando erra, é os outros. Sim. Exato. Rodolfo, seu voto para Colatina. Eu queria fazer um comentário, começar do jogo contra o Cruzeiro. Tá certo? O Líder fez uma substituição aos 48 minutos e pouco do segundo tempo, faltando 30 segundos pro jogo acabar, e o juiz, por causa disso, deu mais 2 minutos. Eu nunca vi uma substituição tão errada quanto essa que o Lisca fez. Então, assim, verdade. O que eu tenho falado nisso. Nossa, o time está sendo bem montado, está com estratégia boa, mas eu estou gostando de substituições. Elas estão piorando bastante o time. Então, assim, Lisca. E tem essas pataquadas ainda. Você me lembrou, eu tinha esquecido desse episódio, de que ele botou para substituir faltando 30 e o cara deu mais 2, só de raiva. É muito burrice. Gente, é impressionante. É verdade. Lucas, seu voto para Colatina? Eu entendo todos os votos no Lisca, só que só para deixar registrado aqui que sempre o Léo Passos tem que ter um voto, eu vou votar no Léo Passos, porque, eu entendo que a culpa é do Lisca de colocar ele. Mas ele é o Colatina da galera. Então, eu vou votar no Colatina da galera. Mas isso não é possível, porque não tem condição nenhuma desse cara jogar na América. Pois eu vou falar com vocês aqui um negócio hoje. Todo programa... eu vou votar em como Colatino Lisca, ganhando ou perdendo, se o Léo Passos entrar. Tá certo? Se entrar, podemos ter ganho, podemos ter perdido. Eu vou votar no Lisca. Então, meu voto é do Lisca. Lisca ganhou aí um abraço do Alisson Fernandes, aquele que onde passa no CT não nasce nem grama mais. Ganhou aí a preferência aí da turma aí pra Colatina do jogo contra o CSA. Vamos então pro jogo de ontem, né? Contra o Sampaio Correia. Flávio, tá tocando a musiquinha no fundo aí, que eu acho que foi a trilha sonora do América contra o Sampaio. Na lentidão, na tranquilidade. Ah, é. Tá certo. Bala da galera, América e Sampaio Correia, eleito Zé Ricardo aí, ó, 35,6, seguido por Messias com 29, Cavicchioli com 28 e João Paulo com 9. Vou puxar também meu voto, voto no Zé Ricardo. Na linha do que o Rodolfo falou, do que o Marcelo, o Thales falaram, realmente ele tem feito, desde o jogo com o Cruzeiro, ele tem feito partidas fenomenais, está com uma confiança enorme, tá merecendo. Vou votar no Zé Ricardo. Lucas, seu voto? Eu vou votar no Cavicchioli. Eu acho que era para a gente ter saído o primeiro tempo perdendo, ele fez a defesa cara a cara já no primeiro tempo. Eu acho que foi uma grata surpresa, né? A gente estava precisando de um goleiro que nos dá segurança, ele tem nos dado segurança, tem saído contra-ataque. Eu acho que ele deve ficar até puto que ele lança alguém na frente e ninguém dá conta de alcançar as bolas que ele manda ou fazer uma jogada que converte em gol, né? Então, assim, eu achei o jogo muito morno. Eu acho até que o Zé Ricardo foi bem, mas se não fosse o Cavicchioli, talvez a gente já pudesse ter ficado puto com a derrota antes. Né? Verdade. Rodolfo, seu voto para bala. Na verdade, eu sou muito fã do Zé Ricardo, mas eu realmente não vou dar o voto nele por causa do cartão que ele tomou. Ele está tomando muito bobo. Assim como o Messias também tomou o cartão totalmente dispensável no jogo de ontem. E isso que tem afetado o Zé Ricardo. Eu, como é a primeira vez, queria aproveitar para falar algumas coisas do Zé Ricardo, que eu sou muito fã dele. Fica à vontade. Ele, na verdade, ele precisava de uma vitória no clássico. Nós perdemos pelo menos 3 ou 4 partidas contra o Atlético por falha individual dele. E isso afetou muito a trajetória dele no América, principalmente com o Ederson. Eu acredito que nós, saindo da Série A para a Série B, porque não deram oportunidade, por causa de ter entregado o jogo contra o Atlético no início do ano, o Ederson colocou ele lá na reserva, não colocava ele para jogar, tá certo? Ele só voltou a jogar quando, no final do Adilson Batista, da época do Adilson Batista. Então, ele precisava de ter uma vitória no clássico e veio essa no, né? Isso foi muito bom para a carreira dele, para tudo. Então, eu só não vou dar a bola para ele, né? Qual é o nome mesmo? O Bala. A bala, né? Justamente pelo cartão amarelo, eu realmente queria dar para o goleiro. é justamente que ele fez aquela defesa maravilhosa. E esse goleiro, ele tem uma característica que tem muito... Acho que nós nunca tivemos um goleiro igual a ele. A saída de bola dele é espetacular. Eu fico impressionado a precisão dos lançamentos dele. Eu acho que foi o Marcelo que... de sorte, que veio do gol, mas não é do gol. Eu acho que isso é treinado e é uma característica do goleiro. E realmente ele faz isso muito bem. E se ele errou um ou dois passes do sair de bola no jogo de hoje, foi muito. Assim como nos demais jogos. Então, realmente eu queria... Infelizmente, foi uma ou duas bolas só que chutaram a gol, foi gol, mas eu queria dar meu voto pro Matheus também, tá? Legal. Dois votos Matheus, dois é Ricardo. Marcelo, seu voto pra bala? Olha, na sinceridade, perder pro Sampaio Corrêa ninguém merecia. Ah, isso é verdade. Mas, manter minha coerência aí, vou votar na Ricardo. Bacana. Thales, seu voto? Eu vou no mesmo raciocínio do Marcelo. Ninguém mereceu ganhar, mas o que se destacou um pouquinho ali foram o Cavicchioli e o Zé Ricardo. Mas eu acho que eu vou do Zé Ricardo. O Zé Ricardo tá bacana, o Zé Ricardo 2020. Zé Ricardo. Show. Então quer dizer que ele ganhou dois abraços da sua pessoa, que bacana. Uma semana de abraços. Demorou? Tá certo. Colatina, esse aqui, ó, gente, vocês não sabem. Toda vez que termina um jogo, a gente fica discutindo, eu, Thales, Lucas e o Felipe, que não tá aqui hoje, para escolher quatro para ser o bala e quatro para ser o colatina. Tem dia que é difícil achar quatro para bala, tem dia que é difícil ser só quatro para colatina. Porque o Twitter só aceita quatro opções, né? Então, assim, escolhemos alguns aí. E o colatina da galera, o pessoal votou, eleito novamente aí, Léo, sempre ele, Passos, com 67,2%, seguido do Bauerman com 19,7%, Rodolfo com 6,6% e Toscano com 6,6%. Mas tinha muita gente para entrar nessa disputa aí, viu? Alê podia entrar, Juninho podia entrar, tinha uma disputa, uma turma boa para entrar aí desse jogo do Sampaio Corrêa, viu? Berola. Neto Berola, que não jogou nada, o Lisca. Lisca. Então, assim, tem muita gente aí que podia ter entrado nesse colatino aí. Então, eu vou puxar meu voto. Como eu disse, toda vez que o Léo Passos entrar, o meu voto é no Lisca. Eu não vou poupar o Léo Passos de ser o colatina. Então, meu voto é no Lisca, por definição. Se o Léo Passos entra, é o Lisca. Thales, seu voto para colatina? Então, eu até sugeri internamente para a gente trocar, pelo menos nesse ano de 2020, trocar o nome do ganhador aí, em vez de ser colatina, colocar Léo Passos. Acho que isso, até porque toda vez a gente colocar o Léo Passos, ele vai ganhar, isso é indiscutível. E outra coisa que chama atenção, ele sempre ganha com mais de 50% dos votos. E a gente, é um negócio Léo interessante. Léo Passos é o próprio Bornai do colatina. O Carlos Bornai não podia nem participar mais, porque ele já era o concurso, né? Então assim, Léo Passos já não pode. Eu acho que em toda essa Série B, eu acho que ele ganhou todos, sem exceção nenhuma, ele ganhou todos, e todos com mais de 60%, minto, talvez alguns ele não ganhou, mas quando ele não ganha, quem ganha é o Lisca, que é quem o escala, que é até o seu voto aí já, então eu proponho isso aí, cara, eu vou até colocar essa enquete aí no Twitter, no Instagram, pra gente trocar o nome de colatina pra Léo Passos, pelo menos esse ano aí, é uma justa homenagem a quem o contratou e a quem o escala, né, que são os dois culpados disso aí, como você diz, e os culpados de sempre. Eu vou de Lisca também. Cansei de votar em Léo Passos, é Lisca. Culpado é quem bota o jogador ruim, mas culpado é quem dá um contrato de 3 anos pra ele, né? E comemora no Twitter. Então eu vou de Lisca. Marcelo, seu voto então. Gente, olha, eu respeito demais quem tem uma opinião diferente da minha. Eu acho que o time tá mal treinado. Eu tô impressionado com os dois últimos jogos. Time totalmente desinteressado, disperso. Eu acho que o Lisca perdeu uma oportunidade de rodar o elenco contra o Sampaio Corrêa, e tá, pra mim é o Lisca, e não tem, e olha, sinceramente, eu tenho dúvidas se a gente sobe com o Lisca. É uma dúvida, é uma questão, ainda tem o fator que a gente sabe do Lisca, que todos os clubes que ele passou, que a hora que começa o barco a afundar, ele é o primeiro a fazer buraco, né? Então chega, fica com o elenco, dá chilique, então isso me preocupa muito, se alguma hora a gente tiver uma oscilação ruim no campeonato, não vejo ele como o cara que vai levantar o entusiasmo da turma, não. Rodolfo, seu voto? Na verdade, é o seguinte, eu sempre sou um defensor, sempre. A torcida, nos grupos do América que eu tô, a torcida metendo o pau no Juninho, eu tô lá defender, porque um exemplo de raça, tá certo? Tá, dedico o tempo todo, mas pode votar fora desses quatro? Claro, pra mim foi Juninho. Pra mim foi Juninho, disparadamente o Juninho. Tá certo? Juninho, eu não lembro de uma partida tão ruim que ele fez quanto essa de ontem. Então, assim, eu não vou votar no Lisca porque eu queria votar no Juninho. Realmente foi péssima a atuação dele. Ele devia ter saído no intervalo do jogo. Tá certo? E acho que foi um dos responsáveis por nós não termos ganho. Juninho não voltou para 2020, né? Tava jogando o fim da bola no final do ano passado. 2020 ainda não voltou ainda, né? Mas quando a pandemia é pior. É. Lucas, seu voto. Eu vou discordar de todo mundo ali. Não, não das colocações, porque realmente todas foram pertinentes, né? Mas eu vou votar no Bauerman, porque ele já... O gol do CSA foi nas costas dele. O gol do Sampaio Corrêa era ele que tava marcando o cara também. Então, ele tem que ficar mais atento. É um bom zagueiro, mas um bom zagueiro que todo jogo vai ter um golzinho nas costas do cara, não dá. Então, ele tem que firmar o pé e tem que ficar mais atento. Já o segundo já tiveram antes também, né? Mas, assim, foram dois jogos na sequência que teve um gol, que foi um cruzamento, mas com o CSA foi pelo alto, né? E quando você vai correr por baixo, mas os dois, ele falhou na marcação, não viu o marcador dele, não estava pelo menos de perto ali para tirar a bola. Então, vou de bala. Boa lembrança. Todos que foram lembrados aí realmente tiveram uma participação boa no Colatina. Poderiam todos ter sido votados. Mas ganhou o Lisca pelo conjunto da obra aí. É, Lisca, tá complicado, viu? Já ganhou vários Colatinas aqui, meu querido. Atenção que Colatina derruba técnico do América, viu? Derruba, viu? Derruba. Bom, então no nosso próximo jogo é contra o Paraná. Na verdade, talvez a nossa esperança é na apresentação dessa camisa nova aí, eles convidarem o Alisson para ir no CT para apresentar a camisa nova e o Alisson entregar a camisa pro Lisca com um abraço. Nossa, né? Senhora. Talvez aí isso aí dê certo. isso aí são medidas desesperadas. Tá certo. Então, nosso próximo jogo é quarta-feira, 7h15, contra o Paraná, né? Depois do Figueirense, como vocês lembraram, no sábado, não é isso? Sábado, aí em casa? É, sábado 4h30, se não me engano. Deixa eu conferir se tem em casa. É, acho que é isso. Já tá liberado pra gente ir? Porque eu vi que praia tá liberado, boteco tá liberado. Não, pelo que parece que o povo na rua já inventaram a vacina e todo mundo já tomou. Ninguém usa máscara. Tá podendo ir pra praia, tá podendo ir no boteco. Deixa eu ir no meu jogo, poxa. Jogo do América, manter a distância social é muito tranquilo, cara. Muito fácil. Abre os 6 portões, a gente fica ali numa boa. Tá aqui, mas essa é uma coisa interessante que o Thiago falou. É claro que para nós, eu, por exemplo, é muito difícil perder o jogo da América. Eu tô sentindo falta desse jogo da América. Mas eu acho que o América, ele é um dos times mais beneficiados com essa, tecnicamente falando, verdade, com a falta de. Porque, como nós somos poucos, e exceto as torcidas organizadas, não somos de ficar levando, empurrando o time, então nós não fazemos tanta diferença assim para o time adversário. Então, tá sendo melhor para o América com não tendo público em nenhum estádio. Inclusive, para mim, esse foi um dos fatores que nos ajudou a ganhar do Cruzeiro, tá certo? A falta de torcida deles. Pode ser. Eu diria que menos estava tendo prejudicado. Eu acho que financeiramente a gente é o que menos prejudicou. Eu digo assim, do ponto de vista, todos os nossos jogos já eram deficitários, né? Mas agora tem time que não está acostumado a ter jogo deficitário e agora dá ter. Verdade. Minha sanidade mental precisa que os jogos voltem, a verdade é essa. O jogo saudade. Sábado é 11 da manhã, viu, cara? Nossa, 11 da manhã? Sábado? É, exato. Olha pra você ver. Olha, era bom de amanhecer de independente, já tomando café no bar do Pardal, hein, Thales? Chegar lá, levar meu moleque. Puta merda. Quando a gente falou, quando a gente tá falando dessa questão do desgaste, olha só, a gente jogou sábado à noite lá no Maranhão. Aí a gente vai jogar numa quarta à noite lá no Paraná. Depois a gente joga no sábado de manhã aqui na Independência. Não tem como, gente. Os caras não, se não rodar o elenco, os caras vão ficar pregados. E agora a gente vai rodar elenco jogando fora contra o líder? Olha que vacilo a gente não ter aproveitado o jogo contra o Sampaio para isso. Verdade. Bom, temos um programa então, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechamos? Fechamos. Bom, então estamos aqui domingo que vem no mesmo horário, 20 horas, para a gente comentar esses dois jogos. Tomara que a gente coloque mais 6 pontinhos na sacola. Tá certo? Então, um grande abraço a todos. Boa semana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodolfo. Até mais. Oportunidade. Boa oportunidade, tá? Valeu, Rodolfo. Valeu demais. Valeu. Abraço.